O teste é forte, o sangue jorra, escorre, ferve. Delírios aos 40 graus de febre. A sede aperta, merda, não posso beber nada. Só porque... sinto a vista escurecer, já não consigo me mover. A tendência agora é o corpo amolecer, pra depois endurecer de vez. Pesadelo, derradeiro, agonia. Há 7 dias da própria missa de sétimo dia. Fé, uma vasilha vazia. Da cabeça aos pés, hemorragia. Quem diria eu? Reincidente, calejado. Várias passagens, porte ilegal. Vadiagem, assaltos aqui esticado. Mirei, errei. Acabei sendo alvo. Todo ódio veio em dobro pro meu lado. E o pior, me pegou despreparado. Preciso ficar calmo. Um chegado foi buscar um carro. Quem sabe, véi, não seja tarde. E eu cheguei ainda vivo à UTI do hospital de base. Macas, choques, tubos, lençóis ensanguentados. O raio-x revela um dos pulmões foi perfurado. Um saldo nada positivo, viu? Premeditei meu homicídio. Minhas ideias, meu gatilho, meus motivos fazem de mim há muito tempo morto-vivo. Choros, pedidos de socorro, nada disso me comoveu. Só que o sangue que jorra agora é o meu. O teste é forte, é. O teste é forte, é. O teste é forte, o sangue jorra, escorre, ferve. O teste é forte, é. O teste é forte, é. O teste é forte, o sangue jorra, escorre, ferve. Cirurgia com sucesso, vida a salvar. Várias balas pelo corpo se movendo. As cicatrizes dos 300 pontos, só o tempo, nem o tempo. Recuperação dos movimentos, fisioterapia todo dia, cedo, cedo, todo dia. Vida normal de novo, nenhuma garantia. Sem grana, sem emprego, ao meu lado, só minha família. A mesma que eu inconsequente destruía. Visitas de chegados, alguns botando pilha, dizendo que fui vítima de uma armadilha. Mas eu sei, minha arapuca eu armei, minha cova eu cavei, e por pouco não me enterrei de vez. 2 anos e 6 meses de cadeira de rodas, aprovado e reprovado em duras provas. Muito castigo pra pagar por mais que o cara peque. Nada animador as previsões do Saracubicheque. É mesmo forte, quase intransponível o teste. Em meio à dependência, sangue, urina, fezes. O teste é forte, é. O teste é forte, é. O teste é forte, o sangue jorra, escorre e ferve. O teste é forte, é. O teste é forte, é. O teste é forte, o sangue jorra, escorre e ferve. O impossível para muitos acontece. As pernas dão sinal, agora mexem. Mesmo atrofiadas da tiora, foram anotadas na agenda. A caneta, 6 meses se vão e lá se vão. Cadeira, muletas, estava faminto. Agia por instinto, não fumava, não bebia. Careta, nada de difícil de escolar, uma escopeta minha presa estava de vacilo. Armei o bote, senhor da situação. Eu era novamente instrumento do anjo da morte. Na hora H lembrei dos pontos, da recuperação dos cortes, do banho dado pelo meu irmão mais novo, da minha mãe ao lado o tempo todo dando-me total apoio. Será que assim que se resolve? Será? Papudão, pavilhão 9, não, GOG. Nem cheguei a engatilhar, a dar o golpe. Não escapei por sorte, não nadei tanto pra morrer na praia. Quem quer que seja se apoderando de mim nesse momento, saia pra esse sentimento de vingança. Vaias, que viva assim a vida. E que morra dentro de cada um de nós o homicida. Quem sabe assim se calem os refrões antes cantados, os papéis aqui interpretados, e seja dado espaço aos sonhos de Roberto Carlos.